Ituberá, confirmando após a decolagem, deve manter a proa por aproximadamente 2 minutos após curva direita direto litoral sul, evitando o corredor axé. Checkland 238, clear SFI to Miami International Airport, according to flight panel route, flight level 340. After takeoff, moment departure, Nenin transition, scope code 5034, approach control 119.8. Supervia, saída da El para o nível 340, após 2 mil pés, autorizado para Juleta. 2 mil Juleta, para o 340 da El Azul, 4451, campeão. Bom dia, isso é uniforme mais para a descendo para o produto da Valência. Capatão Luiz, uniforme mais, acendo identificação, mantenha a descida para o nível 050, reporte para a modificação de regras. 050 e a visão. Gente, esqueci de informar que o plano IFR cancelado aos 31, terça para 1.500 pés, ajustamos 03, só pode cruzar no 4.000 pés. Para 1.500 é reportar cruzando 04 conhecida a reportar. Estabilizando o sinal azul 4207. Azul 4207, torre 1895. 1895. Esse 2. Procedimento correto, chamo pronto para acionar. Canadá, graças. 207 estabilizado, sinal 5 milhas, baixado e travado. 207, bom dia, guardando que está livre, ajuste 1-0 no 3. 2013, sem aproximação, 4207. Azul 4451, solicita 2G direito, 8 formas baixas. Copo no Proto, quantas milhas exigiu? Azul 4451. Proa 255, aproximadamente as 30 milhas ou mais. Utiliza os desvios, Azul 4451. 4451. Flight level 070, QNH 1013 cleared, my arrival. Patrulho, boa tarde, bom dia, sou 1184. 1184, contato radar na decolagem, suba via, sai da PUCA para nível 370. Sou 370 via 7. Emissão em máquina, um traço conhecido a reportar para a frequência livre. 0500, go on to the next. Como 184, com 150 milhas? Aproximadamente 40 milhas. Sente como 184. Azul 4207, bom dia. Azul 4207, militar, posição 01 do Pat 1. Posição 01 do Pat 1, azul 4207. É, mantém a posição antes da Juliette, que o 01 está ocupado. Vai manter antes da Juliette, o 4207. Assim, Maraná, que chamou o controle? Aqui no 9-1-8, você decolou 341-1-9-8. 9-1-8, graças. 0-2 com o altitude se mantém? Azul 4207, portão 03, em ingresso. Portão 03, azul 4207. Ao norte de Salvador, paz. Mantenha a proa do Zé de Salvador, repete do Zé. Salvador, azul 2770, para o táxi. 4:30 bordo, 3 horas. E 14 minutos de autonomia, alterna de Vitória, 3:30, POB. 4:30 e autonomia de 3 horas e 14. Gente, nível táxi, ponto de espera, pistão a zero, via Índia Alfa. Nível táxi, frente a zero para via Índia Alfa, 2-4, 2-7, 7-7. Pedir para passar o Rio Rodolfo. Kilo Romeu Oscar, prossiga o controle. Colono 7, 1.300, está atendendo para o 1.500, para o litoral sul, na escuta do controle. Kilo 4 após os visos, está autorizado para o de Aracaju. Sente após desvios, Aracaju, Golno 184. Está certo. Romeu, acho que confirma vai voar o destino em qual altitude? Report ready to taxi. Set up a school, call it a taxi to an area. Situação atualizada 2500. Cruzado direto destino 2700, que é o Romeu, acho que. Aguarde. Fala, é 4-2. 2. Patrulha 02. Azul 4451, no chame centro Recife, ou no 3325 até no 1255. Recife, 3325, alternado 2551. Obrigado, bom dia, Azul 4451. Azul 04. Tá, mais quanto? Azul 04, tem que atrás do patrulha 02, mantendo o centro, está sentido Feira de Santana para a BR. Traço, entre traço, vai dar volta. Controle Salvador, Azul 9134, poderia confirmar a frequência que está operando o controle Aracaju? Azul 9134, está 8 milhas da posição Conde, seja o radar encerrado para... Teme agora o Aracaju na frequência 120.3. O Azul 9134 está tentando já há muito tempo falar nessa frequência, não está conseguindo. Não sei se a secundária 190 também não está dando certo, se está acontecendo algum problema na Aracaju. Mantenha no escuta, aguarde o Azul 9134. Livraria decolar na cabeceira 10 Azul 2770. 10094, clear the direction, report to back on track. Clear the direction, we're flying back on track, well within the next one. O 1184, chame centro Recife no 2685, até na 12545. O 1184, que eu tenho controle? O 1184, pode repetir a primária, por favor? 12685. 12685, obrigado. 1194, after deviation, do you have conditions to fly direct to Duma? Yes, we have. Ok, vai continuar tentando então, Azul 9134 está bem a mal em vida e não está conseguindo contato. Está presente, seria como a senhora autorizar a gente ao procedimento aí na área da 1-1, voar na prova 1-1-363? Ok, foi questionado com o Aracaju e o mesmo informou que as outras aeronaves estavam conseguindo contato com ele. É, o senhor quer fazer qual aeronave? É a aeronave da 1-1, se autorizar a 1-1-363. Não permanece ainda na minha escuta, eu vou fazer essa coordenação. Só um minuto. Muito obrigado, Salvador. Azul 9134. Controle, bom dia. É o 3198, cruzando 170, autorizando até 160. India and Alpha. Bom dia. India Alpha. 1013, Mari. Controle, Salvador. É o Azul 2770 decolado na Coral. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba via, sai da Coral para o nível 140. Subiu para o nível 140, pode vir Coral? Sim. Nós 2007 está autorizado direto Coral. Você viu Coral? Salvador, Xenermeia 140, portão 2, pushback de acionamento. Aguarde autorização, é o número 2. Mas ninguém vai falar. É 140. Pergunta a aeronave da companhia, está efetuando contato normalmente com eles, ok? Ok, grato. Então, sai da sua frequência, vai para 1203, tenta contato, ou 1934, na prova 1033, 2060. Afirmativo, chama na frequência 203 para contato com o Aracaju. Azul 9134, bom dia. 203, obrigado pela ponte, Azul 9134. 1194, after stop, descent to 1015, 1013, clear, final ILS, report to established. Descending to 2000, fly heading to Nanao, and we will find established, so 1394. Controle de Kilo Rodota. Diga seu nome, Oscar. Não, Oscar, prossiga com o controle. É, o Pilo Rodota para a unidade de para o Pilo Rodota. Pilo Rodota, qual filme está fazendo de dia ou mantendo a previsão? Pilo Rodota, está fazendo de dia. Pilo Rodota, para o Pilo Rodota. Esse é para o número 3, ajuste na 0 no 3, o Pilo Rodota. Pilo Rodota. 1 R. Sim? É o Golo B2Z, informação Lima, a outra direção para São Paulo com Sim, só espera. Bom, Gila 97, Cresce 12 o'clock, 3 miles, maintain 1,000 feet, no conflict with the aircraft. Roger, we have the transfer on 610 for 1,000 feet, thank you. Bom, se tivesse uma fazer de com mais 4 milhas essa proa. Please call tower 18.905. Só autorizar a proa da rotatória para 4002. 02. O azul 2770 solicita desvios pela esquerda no momento dessa formação. 2770, confirme a proa com quantas linhas? Por enquanto vai ser a 200 por aproximadamente 15 minutos. 200 por 15 milhas, livre de desvios azul 2770, após os desvios, voo coral. Após os desvios, coral. Patrulho 4002, rotatória. Em curva direita, corredor checa-checa pregos, após o farol da barra, coordene uma melhor proa direto para Lapa, com controle Salvador. E o transponder 5041, controle 19.8, torre 18.95. Establish on ILS, rain sign, many here, down in Lawson, go 1095. 1095, contact the tower 118.95. 118.95, go 1095, good day. Então, 3198, busca para 2000 pés, ajuste 10013, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 padrão, reportarei estabilizado ILS. Clear to land. Alô. Hoje tinha um serviço, tem garantia de ar e sente da informação Lima. Posso me fazer um desvio? Positivo, ele foi emissão do desvio. Tem outros 4 minutos para o desvio, então emissão de Charlie. Aproximadamente, ele está 4 minutos para o desvio. Gente, deixa para o nível 06200, informe o término do desvio. 06200, foi operado o tempo do desvio, o tempo do emissão de Charlie. 10, wind 090 degrees with 6 knots, QNH 1013. 1013, clear to land runway 10109. American 23, airborne at 49er, call departure 119.8, have a good flight. 1500, contact radar contact on departure, climb flight level 350 via MOMO departure. Charlie 728, do you copy? Okay, I'm going to get it. America 228. We're hearing you, go ahead. Contact level 340 cleared. Momo departure. Get Momo departure, driver 340, American 238. Elcio com meia dúzia de lãs, Altino aqui no 093. Gente, o Patrulha vive pouso na 17. Se autorizar, senhor, tem condições de aprovar para pouso direto no Graia. Gente, reporte controlado no Graia. Reportará controlado no Graia, o Patrulha. Acionamento na presente posição, vai reportar para o Puxa. Estava no uniforme Charlie, qual que foi indicada? Estamos sendo indicada agora de 240. Gente, eu vou ir papo da presente, desse pro nível 050. Assim que eu tive 4 xerito, é pro 110, ficaria bom pra gente por causa dos desvios. Autorizado pro 110 para desvio, está o uniforme Charlie. 110, então, graças ao uniforme Charlie. Estou chamando, ele não responde. Estamos recebendo, ele está respondendo. 621, na última autorização foi para que fizesse o pushback e acionamento chamasse para o Tutax. Depois o senhor me chamou, eu respondi e o senhor mudou de frequência, não consegui entender. Prossiga novamente. O senhor me interrompeu de novo, eu estou solicitando acionamento na presente posição, é o voo no 621. Autorizado, acionamento. Chame pronto para o pushback. Vai chamar. Good morning, go 1094. 1094, taxi sentido for Juliet. Before Juliet, 1094. Frequência livre. Tequila autorizado para Barra Grande, Sierra Índia, Romeu Índia. Confirme a altitude, o nível. Ainda sei se já estão conseguindo voar coral. Ainda não, temos uma tripulação aproximadamente umas 40 vidas. Sim, se eu vou conseguir 7-0. Correndo no 8 decimal 95, transponder 5, transponder 0157. Livre decolada 17, vento 090 graus com meia dúzia de massa. 50. Via saída pouca 3506-8. Estabilizado 3198. Está 3198, estou hoje no 895. Transferência para a torre, bom dia. Eu acho que vou ter que... É o seguinte, vou bater por mais 5 milhas essa proa, depois eu vou tentar ver, vou fazer uma nova avaliação. Sim, se ajuda a gente a se der. Estabilizado, machado travado. Repouso 910, 319. 18, 090 graus, com 5 nós, altímetro no 013. Meio 3, pouso no livro. Vete que é daquilo, não escuta? 140, obrigado. Paulo, 1-2-1, agora para Pushback, posição, ótimo. Autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, 1-2-1. Salvador, papapá, uniforme, mais uniforme, formação Lima. Papapá, uniforme, mais uniforme, solo Salvador. Formação Lima, Recife 250, ápice Lúmica. Seguinte, qual é o local de estacionamento? Mais esse é a Baixé, BTA, ápice Lima. Tango, uniforme Tiali, vem Duna da presente, deixa para 4 mil pés, ajuste na 013. Da presente Duna, é, deixando para 4 mil, confirmaram? 4 mil pés, ajuste na 013, aguarde 2 mil. Show, 4 mil, 013, Tango, uniforme Tiali. 1.000. Tango, Romeu, Juliette, começando a identificação, confirme o tabuano visual. É, tá. Entendi, Romeu Juliette, a minha desça para 3.500 pés, reporte ingressando com o do Caixa Prego, ajuste ao número 13. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Desça para 2.000 pés, autorizado ELS, reporte estabilizado. 2.000 pés, descendo, tenho uniforme de ELS, está estabilizado. Controle Salvador, voo 9052, informação Lima, no ideal de descida. América City, contact Recife, frequencies 126.85, enable 125.45. 126.85, enable 125.45, American Airlines, 238. Voo 9052, informação Lima. Voo 9052, essa é a identificação, vai na Prodimário, vai ter sido caixinha da Mário, ajuste no 013. Desça para nível 160, ajuste no 013. 160, ajustado no 013, voa no Mário, voo 9052, chegada Mário. Voo 9052, informa o tráfego 2 horas, 15 milhas, rumo ao sudeste. O ATR-72, isolado 140. Registrado, voo 9052. Voa, muito bom dia, 3191, ciência e informação, Lima, autorização, Rio de Janeiro, valeu. Confirme. Voa, 3191. 3191, Salvador. Para o Porto do Galeão, no Rio de Janeiro, para ter essa informação aqui, uma tela posição 5. Meia dúzia de nós. Adriano Nicolau, pista no 0, hoje é assim, e é 140 bem. Acho que vai aqui, o livro decolar da 17, vento 080 graus, com meia dúzia de nós. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da EL, Leda e Homem, controle 1-9-8, torre 1-8-5, transporta 5-0-63. Atingue Mateu 1-6-0, bom, 1-0-5-2. 1-0-5-2, trato esperado, desça para o 0-5-0, ajuste 1-0-3. Confirme a indicada? Indicada de 2609, autorizado em nível 0, desculpa, 5.000 pés, ajuste no 013, estou com 1902. Correto, chame pronto para acionar. Azul 2770, está a 9 minutos para a posição coral, se está bem encerrado, chame Ilhéus 120, decimal 1. Ilhéus 120, 1. Contra o Salvador, com a Juliette, que é até quilo. Ok, Brasil, prossiga. Decolada 197 na sua escuta. Controle de Salvador, Cruz 190. Controle de Genebe 1940, Cruz 2110, Pouca Jão. Confirme. Devendo Farc Charlie estabilizado, sinal LS-D10. Tango no Farm Charlie, torno no Monte 95. 895, Tango no Farm Charlie. Brilhante, Quebec Kill, acione 5015. Estabilizado, sinal da 10, LS. Mais afastado pelo litoral, teria condições de fazer esse procedimento, já que o corredor Axé está suspenso, ou prefere uma outra alternativa seguindo pelo litoral noroeste? Tchau, tchau. Através de... Fala da base. Eco Zulu November, confirme da presença apoio da para o positivo. Tá mantendo, cara, 290, Eco Zulu November. Bem, Tiago Zulu November, está autorizado direto de destino. Quando estiver 30 milhas afastado de Salvador, está autorizado a sessão 1105. 30 milhas afastado de Salvador, autorizado a seguir para o nível 1105, é Zulu November. Controle de Salvador, Xané 6140, cruza 4000, Pouca Jama. Xané 6140, conta a cabana do colégio, suba via saída da Pouca para o nível 350. Sim, via Pouca 350, 6140. Controle, quanto você transou agora? O 1739 está na escuta de controle? Ativo, 1739, nível 150. 1739, em fila do Saltara 2, 409, desça para o nível 060, ajuste no 013. 060, 0039, 739. Controle, 1648. 1648, chame Centro Recife 1-2845 até o número 2545. 2085, 1255, voo 642. Controle, Xané 6140, desvio à esquerda pela 060, 10 milhas, devido à meteorologia. Fiz desvio do Xané 6140, reporte a célula. Então, 40, bota aí. Eu sigo aí, aqui é tudo isso. Eu vou colocar o local de pouso. Modo normal, mantenha a região do seu presente. Novembro, o posto está livre, a sessão autorizada pelo nível 105. Atualho 6140, pode atuar Jambo? Autorizado para Jambo, no Xaré 6140. Jambo, gente, 6140. É com o Zulu Novembro, confirme seu estimado de ponto. 1520, é com o Zulu Novembro. Sim. Iaque Zulu já para pouso, se a ideia é nacional. Sim, bom. Eu tenho frequência livre, o Iaque Zulu. Sim, sim, sim. Aguarde, 3191, autorizando o acionamento pushback, posição 05, chame quanto táxi. Boa tarde, 319. Zona 3, Felipe da Reis, Sainz, apartamento estabilizado, voo 900 por aí. Alternativa? Maceió. Certo, Maceió, 8 a bordo e autonomia. 4 horas e 40. Ciente, livre acionamento para o táxi, chame a torre. 118, decimal 95, patatapá, uniforme, mais telefone. Autorizado direto, Siri. Paciência, pode parar o da barra. Acho que a pode parar da barra. Azul 4207, cópia. Xanã 6140, Xanã 73, 1268, 5, Atena 12545. 6685 e alternada? 12545. 270. Controle o voo 9052, informa que vai manter a magnética 42 até a interceptação devido à formação à nossa direita. 20, gol 9052. Chame pronto para acionar. Informa mais telefone pronto para o táxi temperatura. A gente quer dar aqui, ele tem frequência livre. Ah, com nada não. Estou na corporal, não passava o tempo de arma. Opa, Romeu, se a Romeu Juliette, essa identificação. Outro de Salvador, Gonomia 21. Bom dia. Serra Romeu Juliette, contato radar, tá meia, uma milha, sudeste do Grande Salvador, vou na proa de Mário para o grupo da chegada a Mário, já pode passar a descida, o ajuste chama o 0 no 3. Mantenha a proa do VR Salvador, Serra Romeu Juliette. Controle o Gono 621, bom dia. Gono 621, contato da na decolagem sul da VW 360. Seção 360, quando possível, gostaríamos de voar na proa de Mótima. Quando eu preciso da saída, mais autorização do centro Gono 621. Gente, aguardando a autorização, mantendo o perfil, Gono 621. Se a Romeu Juliette tem condições de voar na proa de Conde? A gente está autorizado já na pula de código e fala para desvio. Quando 739 atingindo 6000. Desce para 4000 pés, ajuste 1013, o gol 739. 4000, gol 739, só na esquerda esquerda aqui, está por uma frente. É, valeu. O senhor Romeu Juliette, a apresentação aqui não é muito confiável, então não posso nem informar para o senhor. É que ele fala, não tem a porta de espera. Toma, já 52, soja, número 895. 895, para o gol, 9052, obrigado. Táxi. Índio de Alfa, ponto de espera 0, tanto 31 e 91. Gol 9052, final ILS X-Ray, questão 90. Gol 9052, é parte externo. Reportando no recado. Gol 9052. 621. Aqui registro gol 621, reportar a tela. Gente, reportarão. Gol 9052. 04. Ground. Fortaleza, falamos 3-0. 3-2 Fortaleza, according your flight plan on route, flight level 270. After takeoff, left turn, Momo departure. Short transition. Score code 5054. Approach control 109.8 and the tower 108.95. Departure control 119.8, tower 118.95, go 1095. That's correct, call me back to start. Back 40, push back and start, go 1095. Nice, sorry, controle, direito na lista. 108 no final de Itapora, boa. Valeu, amanhã é bravo. Prato, só regresso. Cola 052, informa o helicóptero à direita, deixa de aproximação, sem interferir, segue para o litoral sul. Check trend, repouso 110, ventura 00 graus com 7 nós, altímetro 10 no 3. Repouso no 0, ajuste no 0 no 3, atende o trapo do helicóptero, gol 90 por 2. Qual número 1, conflito, quantas milhas paradas por dizer nessa prova? Aproximadamente 30 milhas e nós estamos curvando agora à direita para 245. Número 1. Qual no 621, curvando à direita na para 245, vai fazer desvios por aproximadamente 30 a 40 milhas. Frente o controle, qual número 1. Estabilizado. Bom, 739, estou de uma moita 95. Nós, por que não é a frequência? 1895. 1895 no 739. Sete, três, nove, final, pistão zero. 739, reporte externo. Por cara externo. Fala de abraço, prefiro o controle. Positivo, muito bom dia. É, tá aqui no Check 510, Vicino Novo. Tá com uma formação bem grande ali na frente. É, setorizado cruza aqui o setor pelo setor noroeste. Pra Itaparica, vai por trás aqui da formação, positivo. Fala de abraço, tá visual com o Boeing 737-4 milhas na posição de 2 horas? 4 milhas, 2 horas. Ainda não, senhorita. Estamos já bravo. Se eu manter essa proa, vai ser autorizado a cruzar até Sindra. Positivo. Tem condições de atrás de morte, né? Autorizado, cruza aqui na retaguarda do mesmo. Autorizado, pode usar bravo. Boa. Vou no 621 com o seu controle? Confio, vou no 621. Tem condições de lá na proa de morte, né? Negativo. Estamos mantendo a proa 250. Tem quatro informações da esquerda. Sim, chegou no 621, chame o seu presidente agora na frequência 13325 até na 1251. 3325251, vou no 621. Vou no 739, livre pouso na 10, vento 10 graus com 7 nós, altímetro 10 no 3. Livre pouso, pistão 0, vou no 739. na rotatória, o Adel 04. Adel 04, reduzo na medida do possível, reparte final de 3 milhas. Adel 0, reparte final de 3 milhas, 04. Decolar da 17, atenta a estrela de turbulência, vento 100 graus com 7 nós. Bom dia, deixa eu passar para o Fábio, foi o Maicon Nefato. Papapá, Maicon Nefato, Maicon Nefato. Olha, foi o Maicon Nefato, decolou na sua escuta, tá passando meio perto. Sim, informação, é o uniforme? É uniforme, Maicon Nefato. Está na saída da Puga, cruzado 1400 pés, está na sua escuta. Uniforme mais uniforme. É, saí da PUCA, estou para o nível 250. 250 na PUCA, uniforme mais uniforme. Uniforme mais uniforme, acione o código de posição normal 5037. 5037, acionado. Ministro, com seu livro, pelo Zebral. Autorizado TechSec, partilhando 4-4. decolar da 1-0, vento 1-2-0 graus, com meia dúzia de nós. Eu decolar aqui, 1-2-0. Vamos 91, contato radar na decolagem, suba para a Lisa 340, vim, saída da El, restrita a Lisa de voo 1-0-0. Restrita 1-0-0, a sua possibilidade após 2000, vai direto, Leda? Sim, autorizada, após 2000, Leda, até 391. Sim, 2000, Leda, até 391. Doutor Salvador, bom dia, Azul 4082. Azul 4082, a sua identificação está livre de desvios, desça para a Lisa 050, ajuste no 013. Tem condição de mais rápido? Sim, senhor. Uhum. Para nós, a pro ideal da presente posição, senhor, devido às informações, seria a Duna. Sendo já atrás de Duna para desvios, Azul 4082. Duna, Azul 4082. Azul 01, torre no 895. Seu Chivete? Copio metade de Aracaju? Agora é possível, estou passando bem aqui. O senhor tem a informação da metrologia de lá? É, só mais como é que está operando lá. Acabou de passar, vai. Obrigado. Informo que devido ao tráfego que está cruzando a terra nesse momento, temos uma restrição na sua subida. Está pronto para a cópia? Restrito ao nível 100 por 25 milhas na subida da El. Relativo, correto. Tá com Serra Charlie Tango a 1800 pés e Bravo Kilo 90 a 1100. Beleza. Depois de Salvador, dá uma melhorada. Obrigado pelo gentileza. Zoom, informa o tráfego 1 hora, 1 milhas, rumo Nordeste, Papa Alfa 4-6, nivelado 1-1-0.